você. Meu coração triste, carente na solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. É tarde demais, sai fora, não te quero mais, assim. Você matou, ei, ei, meu coração, ei, ei, ei. Você matou, e agora ele ressuscitou. Ei, peraí, peraí. Você matou, ei, ei, meu coração, ei, ei, ei. Você matou, e agora ele ressuscitou. Sozinho sem você, bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Meu coração triste, carente na solidão, ferido, machucado.